Locomotora, Alfa 3283, para pushback acionamento, aeronave. Autorizado, reporte táxi 3287. Reportarei, Alfa 3287. Parapax, Texan 3287, com 141 a bordo, 4 horas alternando cabinas. Então, 3287, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da pista 10, reparte pronto, ajuste 10, 17. 17, autorizado via Índia Alfa, pista ponto de espera, reporta o comando pronto, 3287. São 3287, linha de cola, pista 10, vento 160 graus, 08 nós. A linha de cola 10, tá 3287. 87, decola 04, controle 120.8, bom dia. 08, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3520. Bom dia, TAM 3520. Pronto, cópia. Prossiga. TAM 3520 para Aracaju, autorizado nível 190. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Na saída, Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Controle Salvador 120.8, aciona 5456, TAM 3520. Aracaju nível 190, decolou no 0, curva esquerda, Puca Jamo Aracaju, controle 208, 5456, transponder 3520, finge da Foxtrot. Correto, chama para o Foxback, acionamento 3520. 3520. 2, Salvador, tá 3520 para pushback estacionamento, posição 2. Autorizado de táxi, tá 3520. 3520. Salvador, Whisky, Juliette Vitor. Whisky, Juliette Vitor, prossiga. Fiz solicita autorização de reporte 43 para o gate 3 do pátio 11. Autorizado, início do reboque, se vem para ingresso no pátio 1. Parar para ingresso do pátio 1. Salvador, 3520, pronto para o táxi com 49 a bordo, autonomia de 3 horas, alternando Recife. São 3520, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10017. Índia Alfa, ajuste 10017, 3520. 130, ponto 0, piscina 0, pronto. 3520, a linha decola, vento 160 graus, 10 mais. A linha decola, piscina 0, 3530. Esse Juliette Vito, pronto para ingressar ao padrão. Tem livre ingresso, Whisky Juliette Vito. Então 3520, decola aos 17, controle 120 decimal 8, bom dia. 1208, bom dia, 3520. Juliette Vito, estacionado gate 6, obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu Vitor Charleco. Charlie Eco, Ventura 50 graus 08 nós. Autorizada presente, base pela direita, chame final pista 17, Vitor Charlie Eco. Autorizado final da 17, o Vitor Charlie Eco.